Muito boa noite a todos. Esta noite, onde um jogo na Madeira para antever e ainda os resultados e novidades do mundo verde e branco para comentar. Dar as boas-vindas, obviamente, ao meu painel habitual. João Castro, começo por ti esta noite. Bem-vindo uma vez mais. Boa noite, Mariana. Boa noite, Pedro. Boa noite a todos. Vamos a isto. Mais uma bela segunda-feira e depois de uma vitória. Ora, sempre está. Bom Até sabe regressar melhor. às vitórias. É verdade. Exatamente. Exatamente. E Pedro Varela, regressando às vitórias, regressamos também aqui a um programa, a uma segunda-feira, porque a semana passada já foi fora de tempo, digamos assim. Sim, boa noite, Mariana, boa noite, João, boa noite a todos que nos estão a ouvir e que vão ouvir. Sim, e regressamos uma. E continuamos, não regressamos, mas continuamos com uma semana dupla, já que amanhã estamos aqui outra vez para gravar a entrevista com o Nuno Sousa. Sabe ser melhor quando ganhamos, e foi o caso do jogo de ontem à noite, um jogo tranquilo, e vamos a isso. E vamos a isso, mas existe ainda muita coisa para falar. Em primeiro lugar, obviamente, agradecer aos patronos do Sporting 160 por apoiarem este projeto. patreon.com/sporting160. Temos tido os pós-jogo do João e do Pedro lá sempre a seguir a cada jogo, seja ele europeu, seja ele nacional. Agradecer também aqui à Betano por nos dar a oportunidade de oferecer bilhetes aos adeptos do Sporting para poderem ir assistir a jogos em casa. Estejam atentos ao nosso Instagram, as regras estão todas lá, portanto, cada jogo em casa é sempre uma oportunidade para poder ganhar aqui bilhetes. E vamos então, agora que o Pedro já disse que amanhã é dia novamente de Sporting 160, neste caso com o Nuno Sousa, vamos fazer a entrevista muito semelhante, digamos assim, nos contornos, obviamente, àquela que fizemos ao Ricardo Oliveira na passada semana. Portanto, estamos aqui para ajudar a esclarecer os sportinguistas e, obviamente, a ajudar aqui no processo eleitoral e tentar perceber quem é que são os candidatos e o que é que eles estão aqui a fazer. Vamos então ao jogo com o Estoril. João, foi um jogo completamente contrário, digamos assim, quer dizer, completamente não, mas no extremo oposto daquilo que tinha sido o jogo na primeira volta, que é se na primeira volta nós vencemos com o penalti do Porro já, na segunda parte, ainda que com o vento e com toda aquela questão, à Moreira é sempre complicado. Ontem isso não aconteceu. Ontem o Sporting foi, apesar das baixas, castigos, foi uma equipa mais coesa e que conseguiu o resultado, de uma maneira muito mais tranquila. Bem, eu acho que há que dividir o jogo entre antes da expulsão e pós-expulsão. Antes da expulsão, o Sporting teve dificuldades, mais uma vez, perante um bloco baixo. O bloco baixo do Estoril era previsível que viesse assim. Jogaram 5-4-1 quando defendiam, quando iam para o ataque em 4-3-3. Mas é sempre muito complicado o Sporting com estes blocos baixos. E o Ruben Amorim não arrisca muito, é muito conservador. No 11, aliás, não colocar, por exemplo, Bragança de início neste jogo mostrou depois as dificuldades do Sporting a sair pelo setor do meio. O Sporting privilegiou muito as alas, muitos cruzamentos. E quando privilegias muitos cruzamentos, quando não tens lá nenhum matador na área, as coisas tornam-se mais complicadas. O Sporting era através realmente do envolvimento das alas, muito as iniciativas de atacar a profundidade, mas o Estoril controlou muito bem essas ações do Sporting. O Sporting teve realmente dificuldades e não conseguia criar nenhuma grande oportunidade de golo. Antes do golo, não tens nenhuma grande ocasião de golo, tens lances mais ou menos perigosos, aquelas à entrada da área, depois tens lá um ou outro remate do Pedro Gonçalves. Mas por outro lado, temos que também elogiar a capacidade do Sporting e não deixar o Estoril pôr pé em ramo verde. Ou seja, o Estoril nunca conseguiu também criar nenhuma oportunidade, nunca conseguiu sair em transição com muito perigo e, portanto, houve esse mérito. Portanto, tivemos o jogo ali muito consentido pelo Estoril, o nosso domínio, mas o Sporting não conseguia entrar dentro da defesa do Estoril. E eu acho que isso tem a ver com o 11 de Ruben Amorim. Conforme disse, acho que foi muito conservador, esperava um bocadinho mais. Ruben Amorim jogou com o Porro lá direito e optou por uma. Os Reis do lado esquerdo, No final disse que tinha colocado Fedal por causa do jogo aéreo, podia ter colocado o Nuno Santos, ainda para mais para dar um pendor mais ofensivo, e colocado o Mateus Reis atrás para sairmos melhor a jogar. Não foi esse o entendimento de Ruben Amorim, foi realmente mais conservador, mas é verdade que a equipa não roda tantos jogadores como, por exemplo, o Porto joga, como o Porto tem rodado nesses jogos, e o Sporting viu-se e desejou-se para chegar ao primeiro golo. Tivemos a sorte e também o engenho da nossa armada em espanhola do lado direito conseguir efetivamente criar uma jogada de envolvimento, e o guarda-redes teve de mérito naquele golo, e o Pote só tinha que empurrar. E depois eu acho que com esse golo, obviamente, e comentei na Rádio Observador, contava que o Estoril subisse as linhas, e foi isso que aconteceu. Na segunda parte, o Estoril sobe um bocadinho as linhas, sem fazer grandes alterações em termos de sistema de jogo, sobe um bocadinho mais as linhas, e o Sporting aproveitou, e aí notava-se que o Sporting era mais perigoso, porque tinha mais espaço nas costas, podia atacar a profundidade, e depois surgiu a expulsão. E aí o jogo praticamente acabou, foi uma questão de tempo até o Sporting chegar aos golos, ao segundo, ao terceiro, e foi o que foi, podíamos até ter marcado mais. Acho que foi importante ter entrado também Daniel Bragança, foi muito interessante, e nós falámos isso no pós-jogo, e para não me estar a repetir, que o Pedro Gonçalves também tinha recuado para o meio campo, que é uma situação que eu acho que nós vamos poder ver mais vezes. Pedro Gonçalves, por exemplo, aquela jogada com o Daniel Bragança, quase que dá o segundo golo ao Mateus Reis, é um passe de trivela do Pedro Gonçalves muito bom, acho que tem uma grande visão de jogo. Por outro lado, temos aquela grande jogada, e temos também aqui um tópico que eu gostaria de falar, que era o Slimani e o Paulinho juntos. O Paulinho beneficia muito com esta situação, fica muito mais liberto da marcação, combinou muito bem com o Mateus Reis, com aquele toque de calcanhar fantástico, e depois o golo do Mateus Reis, que continua realmente a encantar os adeptos de Alvalade. E, portanto, eu acho que o Slimani também estava mais solto, fisicamente notava-se mais solto, mais entrosado, mas foi também a primeira vez que o Slimani conseguiu entrar num jogo em que o Sporting estava por cima. Nunca aconteceu nas vezes que entrou anteriormente. O Slimani entrou sempre em situações complicadas, no Dragão com menos um, com o Manchester City. Certo. Era o que era, até mesmo com o Famalicão, era uma altura que o Famalicão estava a atacar muito. É que não, ele com o Avessado já cá estava, mas não entrou. Acho que não estou enganado. Mas todos os jogos que ele entrou em momentos em que o Sporting não estava por cima dos jogos, foi muito difícil para ele. Andava lá sozinho, parecia uma ilha lá na frente a tentar ganhar bolas e tudo, mas aqui eu acho que com o Slimani já entrou melhor, o Sporting por cima, era isto que se pedia, e deu para realmente também meter o Edwards, também deu para fazer aquilo que eu disse com o Pote meio campo com o Bragança, e portanto o Sporting dominou, controlou, acabou por fazer depois um grande golo para o Sarabia, que continua a ser o meu flop preferido, porque muita gente dizia que era flop, e para mim, e aqui vou repetir, é o melhor jogador a jogar na Liga Portuguesa desde que saiu o Luís Dias, não tenho dúvidas. É o melhor jogador a jogar na Liga Portuguesa a seguir com a saída do Luís Dias. Para mim é de longe o melhor jogador a jogar no Campeonato Português nesta altura. Os números têm provado e, portanto, o Sarabia tem demonstrado realmente uma grande categoria. Também tive dificuldades na primeira parte face à boa consistência defensiva do Estoril. O Sporting engasgou muito o jogo pelas alas, mas a verdade é que o Sporting continua a vencer, continua na sua perseguição ao Futebol Clube Porto. Acaba por ser uma jornada muito positiva porque ganha 2 pontos ao Benfica, como é lógico. O Sarabia já tem 7 golos e 5 assistências na Liga, só na Liga, o Pedro Gonçalves também. Só mesmo Paulinho é que tem mais, tem 9 golos na Liga e 4 assistências, portanto os golos estão muito mais repartidos este ano por esta tripla PSP, as coisas estão muito repartidas na Liga com isto, e depois em terceiro lugar vem Nuno Santos também com uma grande ajuda, com 5 golos e 4 assistências, portanto o Sporting acaba por ganhar bem, justamente, sem grandes preocupações para os adeptos, viu o jogo com muita calma e acho que todos viram, tu também no estádio, depois da expulsão então acho que foi mesmo um passeio, e portanto o Sporting acaba para ganhar, mas tem que registar que até ao golo o Sporting teve muitas dificuldades, mais uma vez, contra um bloco baixo, contra um Estoril que tem bons jogadores, o André Franco, por exemplo, o Francisco Geraldes, mas a verdade é que nunca importunou a defesa do Sporting em Alvalade, e eu acho que também foi um ponto positivo em termos defensivos, foi o Sporting controlar muito bem as transições ofensivas do Estoril, não deixando realmente os jogadores do Estoril criar perigo. E foi isso que fez aqui a diferença. Pedro, é um dos jogadores que tem estado nas bocas do mundo, digamos assim, desde o jogo com o City, é Mateus Nunes. Mateus Nunes que já o ano passado o veio a mostrar, este ano melhorou bastante, é um dos jogadores que canta e encanta em campo. Neste momento, tu achas que... a par com o Ugarte, temos o melhor meio campo do Sporting neste momento, ou continuas a achar que é com o João Palhinha e Mateus Nunes que o meio campo resulta? Olha, eu em relação a esse assunto, gosto muito do Mateus Nunes, obviamente, e parece-me claro que neste momento não há o Castro ainda agora falou da questão de quem era o melhor jogador da Liga. O Mateus Nunes também estará muito próximo de ser dos melhores jogadores que nós temos atualmente no Sporting, um titular quase indiscutível. Eu acho que nesta altura, nós até já fizemos esse exercício aqui uma vez, acho que foi o ano passado, ou no início, já não me recordo, que até fizemos o exercício, quem eram os jogadores certo. Que eram absolutamente indispensáveis, acho que foi antes da abertura do mercado, na abertura do mercado, o Adam, o Coates, o Pedro Gonçalves, tínhamos falado disso. Eu acho que o Mateus Nunes neste momento está num desses patamares e claramente, ontem quando estava eu, o Castro, no Space com o João Olivense e com o Nuno Mourão, quando fizemos aquele pós-jogo no Twitter, no Space, o João Olivense descreveu muito bem as características do Mateus Nunes, que o João também tem falado várias vezes no pós-jogo, e estamos perante um jogador que, com aquelas características, não é? Quase aquele box-to-box, a capacidade que ele tem, bem, aquelas arrancadas que não são só fantásticas aos 10 minutos, ou aos 20, ou aos 30, mas com aquela capacidade que ele tem de fazer, se for preciso, aos 90, ou até em tempos certo. De desconto. E é um jogador que não há muitos jogadores no mundo, ou pelo menos aqui na Europa, se olharmos aqui para a Europa como o grande centro onde ocorre a maior parte das transferências relacionadas com o nosso clube, não há muitos jogadores com aquela qualidade e com aquela capacidade. Não é à toa que o próprio Guardiola falou dele. Eu sugiro ao Guardiola deixar estar quieto o Mateus Nunes e procurar alguém nos 50 emprestados que tem, ver se arranja lá alguém parecido com o Mateus Nunes. Se não tiver paciência, que meta um parecido, porque o Mateus Nunes, eu acho que dificilmente o Sporting há de conseguir guardá-lo muito vai tempo. Vai para a cave do João. Eu acho que mesmo na cave acho que não vai ser fácil. E é daqueles jogadores que têm tudo para ser em breve titular na seleção portuguesa. Porque é claramente um jogador fora de série, pelo menos tem dado essas indicações, está a crescer muitíssimo bem. Acho que não é fácil, tu vês ali uma série de características dele, seja na capacidade das arrancadas, como já estamos fortes de falar, seja até na finalização, tem marcado, seja na capacidade de assistência, na capacidade de levar, de transportar o jogo para criar situações ofensivas como tem acontecido no Sporting. Eu acho que não é nada fácil encontrar nisso. E ao mesmo tempo, eu acho que este ano, e como alguém diz aqui, realmente os dois Mateus são máquinas, sim, estamos perante o ano do Mateus. Porque eu acho que devíamos ir ao mercado comprar os Mateus todos que tivesse. É comprar os Mateus todos antes, porque se calhar, ou pelo menos os Mateus daqueles anos, do ano de nascimento do Nunes e do ano de nascimento. Metia-se naquele software de scouting, metia-se Mateus e roubar aquele Mateus, software. Os anos de nascimento dos dois e víamos o que é que havia e comprava-se tudo. Que era para arrumar com toda essa questão, porque realmente é um jogador que está. Que não deixa dúvidas nenhumas, não, já passou há muito. Agora, da tua questão relacionada com o meio-campo, o Garte, o João, uma das pessoas que mais, eu não digo que mais falou, ou começou a falar, quer dizer, digo que começou no sentido em que, como gravo com ele várias vezes nos pós-jogos, começou-se a falar nisso já há muito tempo. Há muito tempo que tem vindo a falar disso, da questão do Garte. Aliás, já talvez desde o tempo que o Sporting foi à luz, começou-se, o João já na altura deu essa explicação, fomos falando dessa questão daquilo que Mateus, do que o Garte dava à equipa, sem desprimir para o Palhinha, sempre com aquela questão de que ninguém está aqui, e é bom, ainda bem que assim é, quer dizer que temos mais soluções, quer dizer que podemos olhar para o banco, podemos chegar ao banco e dizer que temos lá Palhinha, claro que Palhinha neste momento está castigado e por isso é que também está de fora, mas podemos chegar ao ponto de estarmos aqui a falar se o Garte é o titular e se Palhinha fica no banco, qualidade nós temos na equipa quando temos a capacidade de poder ter Mateus Nunes, Ugarte e Palhinha, quando estávamos a sair de uma temporada que tínhamos sido campeões, que na nossa opinião, falamos isso várias vezes no Sporting 160 e também nos pós-jogos, João Mário tinha sido um jogador preponderante, que nós tínhamos gostado em muitos dos jogos, os quais identificamos muito bem quais eram os jogos, qual era a posição que João Mário muitas vezes fazia, aqueles jogos de 1-0, aqueles jogos de controle de bola, aquela calmia que ele tinha a capacidade de fazer. A segurança. Quando perdemos aquela segurança, e quando o perdemos, de um momento para o outro, ninguém sente, não há aqui nenhuma, não há aqui não nenhuma há saudade no sentido... Opa, olha, tiveste azar, escolheste, foi fazer o contrato da vida dele. Eu acho que não é o da vida dele, porque ele já tinha feito bons contratos antes, mas foi fazer um bom contrato. A continuar a ser o mesmo, basicamente. Exato, um bom contrato de final de carreira, entre aspas, mas pode estar a ter aqui algum azar. E nós, olha, não estamos nada assim preocupados, porque na realidade conseguimos. Pá, e deixa-me só encaixar aqui com um tema que se. Nem sei se vais perguntar ou não, como toda a gente sabe, nós não sabemos as perguntas que tu nos vais fazer, da mesma forma que nós fazemos também aos outros. Encaixando só aqui com o tema do vinagre. Pá, era isso que eu ia perguntar a seguir. E depois o jogo fica para a parte técnica, mas eu só vou referir aqui uma coisa que ainda ontem disse no pós-jogo e acho importante referir quando estava a falar isso com o Castro. Até foi mesmo a última pergunta que tratamos. Pois foi. Que é. Fala-se muito do vinagre, e nós aqui já dissemos e já tínhamos dito no passado, financeiramente parece um negócio que não faz muito sentido. Nós nunca sabemos bem todos os termos das negociações, temos agora o Rafael Leão, Lille, Jorge Mendes, nós não sabemos. A grande questão é que fala-se muito do vinagre, obviamente, porque o vinagre é um jogador relacionado ao universo de Jorge Mendes. E eu compreendo isso. Quem vende Félix por 126 milhões, é óbvio que consegue meter um vinagre a valer 10 milhões, até podia ser vinagre azedo, mas 20 milhões, 50%. Na realidade, 20 milhões. 10, 50%. Mas este negócio fala-se muito, obviamente, por essas questões. E deixa aqui, obviamente, e fala-se, e bem, e acho que é uma questão pertinente. Agora, deixa-me também confiar um bocadinho no que Ruben Amorim poderá fazer. Deixa-me confiar. Mas achas que Amorim conta com vinagre? É mais conta completamente. Aquilo é uma aposta dele. Ele já disse ontem que... Ele já disse que era uma aposta dele. Ele ontem voltou a referir que vai... Confirmou antes de... Confirmou que era jogador de Sporting e que ia fazer o negócio. E, portanto, que é alguém que aposta no futuro e que para o ano vai nos dar muito... Portanto, pá, por muito que... nós possamos, depois daqui a uns meses, dizer, pá, afinal nós tínhamos razão, é um facto, podemos chegar a esse ponto. Pá, eu quero acreditar que o Ruben Amorim, que sabe um bocadinho mais do que eu de futebol, não muito, mas pelo menos um bocadinho, mas a verdade é que eu quero acreditar que ele sabe perfeitamente, e significa que ele também estará a preparar a próxima temporada e não vai sair, eu espero bem que não saia, obviamente. Era bom Varane, sinal. Que em princípio será o próximo presidente do Sporting, à partida, espero que estejam a preparar tudo para que o Ruben Amorim aqui... Bem, preparar não há preciso preparar, porque o Ruben Amorim ainda tem contrato até 2024, mas tem a cláusula de rescisão e aquelas coisas todas, mas eu quero acreditar que há ali qualquer coisa que o Ruben Amorim tem preparado, tecnicamente e taticamente, o Castro explicará melhor do que eu, e já deixo isso para ele, mas acho que... Pá, o ano passado nós olhávamos para o nosso banco e o plano B, lembro-me de falar diversas vezes com o Castro nos pós-jogos e até dizíamos aqui, sempre, claro que é mais fácil agora dizer, mas quem é que nós metíamos e até brincar com o Paulinho, o roupeiro, que às vezes mais valia meter o Paulinho e o roupeiro, nem se sabia muito bem o que é que havia ou é que brincava com isso e tal. Certo. Mas a verdade é que tu olhas hoje em dia para o nosso banco e olhas para a equipa e tu tens ali soluções, tens coisas, ainda ontem, e vamos discutir certamente isso, a questão de, por exemplo, poder jogar com Paulinho e Slimani. Agora, do aspecto técnico e tático, financeiro, acho que o Castro também já o disse várias vezes, não há dúvidas, sei que o Castro já disse várias vezes que financeiramente não é um negócio favorável ao Sporting, não é olhando para aquilo que nós sabemos. Agora, taticamente e tecnicamente, o Castro agora que vá por aí fora, tipo arrancada de Mateus Nunes. João, relativamente a vinagre, e era uma das perguntas que eu tinha também aqui para o programa de hoje, 20 milhões por um jogador, por 20 milhões, neste caso 10 por 50% do passe. A verdade é que a Amorim, apesar de ter dito que conta com ele, vinagre não tem sido a opção. E, na tua opinião, porquê que não tem sido a opção, para além das questões da lesão que atravessou numa fase inicial da temporada? Em primeiro lugar, só para as pessoas depois não me criticarem, eu acho que é um péssimo negócio em termos financeiros, ou foi um péssimo negócio em termos financeiros. Em termos de jogador, há que realçar que o Vinagre entrou muito bem na época. E nós fomos ver todos os jogos da Supertaça, neste caso Aveiro, diante o Braga. O Nuno Mendes foi o titular, mas depois lesionou-se e os jogos seguintes foram para o Vinagre. E muita gente disse, epá, o Vinagre até está bem, está ofensivamente a dar muito à equipa. E, portanto, o que aconteceu depois foi ali um eclipse do próprio jogador, não só pelo jogo do Ajax, mas também é isso. Um pouco mental, físico, lesão, e realmente o Vinagre, atenção, que o Vinagre tem 30 e tal jogos na Premier League, pelo Wolves, não é um jogador inexperiente, e portanto, eu acho que perdeu ali confiança, perdeu algumas coisas, o Vinagre tem algumas dificuldades a defender, eu acho que o posicionamento do Vinagre e, por exemplo, o controle de profundidade, é melhor atacar do que a defender, tem uma boa capacidade de um para um, por exemplo, o Vinagre, nem sempre decide bem, é verdade, mas tem uma boa capacidade de atacar, e portanto, o Ruben Amorim apostou nele, e isto foi uma aposta de Ruben Amorim. Agora, as pessoas também têm que perceber que epá, o Ruben Amorim não acerta 100% das contratações. Era bom. Se acertar 90% é um rácio muito bom. E temos que perceber que o mesmo Ruben Amorim que criticamos por ter escolhido o Vinagre, e mais uma vez, para as pessoas que estão a entrar agora, é um péssimo negócio financeiro, mas a verdade é que o Ruben Amorim, por exemplo, contratou o Matheus Reis a zero. E portanto, ninguém está aqui, não é só criticar, é preciso elogiar. Então, temos aqui um grande jogador a zero e que joga exatamente na mesma posição. Ou mesmo o Ruben Amorim também quis bem, quanto a mim, contratar, portanto, e o Sporting contratou, por exemplo, o Matheus Nunes por 950 mil ao Estoril. E agora estamos a falar de uma saída de Matheus Nunes de 40 milhões. Portanto, nós não sabemos a volta que isto vai dar. O Vinagre pode dar a volta por cima e pelo menos nós não perdemos dinheiro depois numa possível saída de Vinagre. Portanto, pode não ser um grande negócio, agora, financeiramente, e foi um mau negócio financeiramente, mas pode vir a ser, pelo menos um break-even, portanto, saldar ali o valor. E depois também temos que dizer, no Sporting, e para quem percebe, estas cláusulas estavam, muita gente estava a não perceber porque é que estas cláusulas são colocadas no futebol. O futebol é assim, tem muitas cláusulas, às vezes individuais, às vezes coletivas, mas é a forma que os clubes têm de ceder a saída do jogador, sabendo que se acontecer X ou Y com a equipa ou com o jogador, vão buscar mais dinheiro. Salvaguarda um bocado para ir buscar o dinheiro, até porque os tempos não estão fáceis com o Covid, e o Sporting fez o mesmo com o Sporting. Se subir divisão, o Sporting também, neste caso o Middlesbrough, tem que pagar os 5 milhões ao Sporting. Portanto, o Vinagre, neste caso, com o apuramento dos oitavos final do Sporting para a Liga dos Campeões, houve essa cláusula no contrato, e a verdade é que o Sporting passou e, portanto, vai ter que adquirir o Vinagre. Agora, nós também temos que pensar noutras questões, que eu acho que é fundamental aquilo que eu estava a dizer. O Ruben Amorim tem uma grande taxa de acerto. Neste jogador não rendeu de imediato como os outros. Certo. O Matheus Reis também não rendeu logo de imediato. É preciso ver essa situação. O Matheus Reis não chegou aqui e está na forma que está. Portanto, foi entrando, obviamente, aos poucos. Foi trabalhando, foi conquistando o seu lugar. E, portanto, eu acho que o Ruben Amorim não deixou cair o Vinagre e acho que não deixa cair nenhum jogador. E, portanto, eu acho que ainda é possível recuperar. Agora, também temos que dizer que o Sporting tem trabalhado muito bem. E eu cá estava a ouvir o Pedro. Tem trabalhado muito bem também com alguns... Em termos de scouting, as pessoas esquecem-se que, por exemplo, o Sporting tem lá o Lamarana Jalo, que foi o segundo melhor jogador do sub-20 da CAN, o gambiano, que agora está a jogar pelo sub-23 ou sub-20 do Sporting, e já denota que, quanto a mim, vai ser o futuro Matheus Nunes. A capacidade física, a capacidade de ter bola, e, portanto, há muito bom trabalho. Por exemplo, também contratamos o ganês, o Fatuá, não é? O Isaka Fatuá, que agora chegou com um pontapé canhão, extremo, vai ser colocado na academia a treinar. Ele tem 17 anos, vai fazer agora 18 anos no início de março, vai treinar, e é uma aposta para o futuro, para termos ali um extremo, um jogador que foi considerado o melhor jogador sub-20 CAN. O Pedro ontem falou muito bem, ele já jogou agora a CAN e já jogou na qualificação para o Mundial pela própria seleção, e só tem 17 anos, portanto estamos a falar do jogador de 17 anos, mas portanto há realmente também apostas do scouting, não é só o Ruben Amorim. Portanto, aquele software que foi falado aqui na entrevista com o candidato, aquele software funciona, e portanto, por exemplo, e essa contratação do Fatuá, e ontem explicámos isso muito no pós-jogo, foi muito bem conseguida pelo Bernardo Palmeiro, que é da estrutura do Sporting, porque é um jogador que estava a ser assediado por todos os clubes da Europa, e mais alguns, era o Liverpool, e durante a própria CAN foi assediado por alguns clubes de outros países, com poderio financeiro. Portanto, não é fácil segurar esse tipo de jogadores quando tens... quando és menor de idade, o jogador nunca, exatamente, o jogador nunca fica vinculado. Há maneiras de proteger, mas definitivamente nunca fica vinculado. E portanto, o Sporting ganhou corrida ao Liverpool, ganhou corrida a clubes alemães, a outros clubes, e é preciso também elogiar e não só criticar. Em relação a voltando a Vinagre, é realmente uma aposta do Mister. Vamos ter que dar tempo para que o Vinagre se adapte e volte a ser o que era, e depois ainda acrescentar qualidade que o Mister vai dar. Agora, financeiramente, olhando para os números, se formos cruéis nessa análise, obviamente foi um péssimo negócio, porque são 10 milhões por 50%, um jogador que não vale realmente 20 milhões. Vamos ver, vamos dar tempo ao tempo, se calhar daqui para o ano estaremos a falar, olha, naquele programa 266 do Sporting, dissemos realmente que foi uma péssima aquisição em termos financeiros, mas agora, olha, vai haver retorno, o Vinagre está a jogar bem, vamos ver. Mas é o que eu digo, se um treinador tiver 90% de acerto nas contratações, eu já ficava contente. Lá está, e todos, olha, todos os nossos problemas fossem esses, no sentido de mudarmos de opinião relativamente a preços, quer de jogadores, quer de treinadores. Pedro, um dos jogadores também que se fala, o Rubén Amorim até diz que se fala demais, mas que tem cada vez crescido mais e cada vez melhorado, o seu jogo é o Gonçalo Inácio. O Gonçalo que, na ausência do Boadas, tem sido o patrão daquela defesa. O Gonçalo Inácio, não, quer dizer, nesta altura já não oferece grandes... É um pouco como o Matheus Nunes, acaba por ser um jogador que está naquela fase de se tornar um... Não é de, eu acho que não é de se tornar, ele já é indiscutível, da mesma forma que Coates... o é no centro da defesa, e quando Coates não está, ele assume o protagonismo e avança para o centro do terreno. Acho que já não há grandes dúvidas da capacidade. Aliás, é daqueles jogadores que, mais uma vez, também falamos aqui dele muitas vezes, fomos avançando várias vezes, que estava à vista de todos. Às vezes há aquele tipo de jogador que tu olhas e dizes... que isto acaba por não deixar dúvidas e não enganar ninguém. E engraçado que eu há bocado estava a falar do Matheus Nunes como titular da seleção, e temos aqui outro jogador que é um potencial titular também da seleção, e portanto de repente já temos aqui dois jogadores que o Sporting vai dar à seleção como titulares e do melhor que temos aqui em Portugal. Portanto, já não há grandes dúvidas, o Inácio é um jogador fundamental na equipa do Sporting. Obviamente tem características diferentes do Coates, uma delas amplamente discutida nos nossos, até naqueles programas mais estatísticos e mais dados, na questão dos lançamentos em profundidade e dos passos verticais, muito que ele tem essa capacidade. Portanto, não há muito mais a dizer em relação a ele. É desejar. Esse é um problema que nós vamos ter, e eu vou aproveitar, Mariana, que temos aqui três perguntas que acabam por ser interessantes e assim respondê-las rápidas, porque tanto eu como o Cássio podemos respondê-las assim muito rapidamente. Uma que nos perguntam é se vocês acham que a direção está aberta a propostas de Matheus Nunes por 80 milhões, não é poucos. Enfim, eu acho que essas notícias que saem dizem pouco, são notícias que saem no jornal, ninguém sabe se aquilo se é proposta concreta, é um número, se calhar eu vou aqui ao transfer de market e é o número que lá está, com um bocadinho de jeito. Eu acho que às vezes isso não pode ser. Pá, ainda não sei quem é que há tempos nós falamos aqui de um jogador que qualquer que nós até dissemos, foi a do Palhinha, que aquilo tinha sido notícia plantada pelo próprio agente ou por alguém relacionado com... Portanto, às vezes é preciso ter aqui algum cuidado, porque obviamente Matheus Nunes, 40 milhões, não sei, quando houver mercado outra vez para vender, eu diria que 40 milhões para um jogador da qualidade do Matheus Nunes, é preciso esperar e ter calma. Uma das coisas que se nota quando jogamos contra um clube como o City, como o Manchester City na Liga dos Campeões, ou mesmo contra um Ajax, é que nós percebemos que aquilo que são fantásticos jogadores por nós, porque são, muitas vezes pá, também lá fora há muita qualidade e muito acima às vezes, e portanto é preciso perceber que quando nós queremos vender pelo determinado mercado, e o mercado pós-Covid não é igual antes de Covid, até. Exatamente, não só a questão do mercado pós-Covid não ser o mesmo, como também é preciso perceber que por aquele valor o que é que o mercado nos pode oferecer. Na realidade, não foi à toa que o Guardiola falou aquilo, porque efetivamente o Matheus Nunes é um jogador que encaixaria perfeitamente numa equipa como o City, e é um jogador que tem potencial para isso, mas acho que ainda é muito cedo para se falar disso. Depois, deixo para o Castro esta do João Rojado, um abraço para ele. A verdade é que Pote e Daniel são mais criativos para desfazer estes blocos. No próximo ano, R.A., Ruben Amorim, não poderia pensar em novas dinâmicas com pelo menos um deles no meio-campo? Sim, claramente, e foi isso que eu frisei agora na análise ao jogo. Era um jogo, claro, para Daniel Bragança jogar de início. Pote, é verdade é que nós estamos sempre a pensar em quatro médias, não é? Estamos sempre a passar em Palhinha, Ugarte, Matheus Nunes e Bragança, mas esquecemos que o Pote originalmente era médio, e portanto é um jogador que conhece bem ali as dinâmicas. Agora, quanto a blocos mais baixos, faz todo sentido ter um jogador mais criativo no meio campo, e neste caso, digo já, contra, por exemplo, equipas que quando estão a jogar com 10, faz todo sentido até ter os dois no jogo, porque claro, a qualidade dos dois notou-se claramente ali no meio campo, com os passos verticais, com o envolvimento, com a criatividade, com a sua visão de jogo, com a qualidade de passe, é notório, portanto, faz todo sentido, e acho que o Ruben Amorim, aproveitando aqui o nome do nosso do nosso adepto ouvinte, que está aqui a perguntar, o nosso ouvinte, isto não é só ouvir, mas sim, ok, nosso exato, espectador, ouvinte, ou como ele tiver aqui, acho que o Amorim podia ser mais arrojado neste tipo de jogo, acho que deveria ser mais arrojado. Depois a última pergunta, João, dá para os dois, que é: no final da época o Sporting provavelmente vai ter que vender um jogador, quem é que preferiam que saísse, Matheus Nunes ou Palhinha? Eu vou ser sincero, Palhinha. Eu não é que eu tenha nada contra o jogador, mas acho. Não, mas eu acho que há timings na vida dos jogadores. Depende do timing, depende também da construção da equipa, quer dizer, claro, depende de muita coisa, mas provavelmente. Eu acho que. Eu acho que um deles vai sair. Se eu acho sair, que até. Era o que eu ia dizer. Eu tenho medo. Assim, eu acho que os dois é muito. Há muitas possibilidades de serem os dois, e por duas situações. Acho que o Palhinha está no timing certo para sair, ok? Sim. Está no timing certo para sair. Porque também acho que é um objetivo do jogador, e é legítimo, claro, jogar no estrangeiro e fazer um grande contrato, é um objetivo, e temos que ver também a idade da Palhinha, e depois Matheus Nunes, porque não acho que o Sporting tivesse no seu plano inicial a saída do Matheus Nunes, percebes, Pedro? Eu acho que não estava no roadmap do Sporting, estava, por exemplo, sair o Palhinha agora no verão, mas pá, com a exibição de Matheus Nunes, com o elogio do Guardiola, toda a gente a ver os jogos, epá, vai ser difícil segurá-lo, é como tu dizes, isto aqui é uma questão de dinheiro e questão de alvos. Vamos imaginar que um clube da Premier League começa a pensar em médios e vai por ali fora e não consegue contratar aquele, não consegue contratar aquele, não consegue contratar aquele, vai baixando na sua lista até chegar ao Matheus Nunes e vai dizer, ok, pronto, é este. E portanto o Matheus Nunes estará ali numa lista de 5 ou 6 médios que podem ser contratados, podem começar por ele, mas os clubes obviamente vão olhar para esses jogadores. E portanto sim, acho que o mais provável é que poderá mesmo sair, aliás, de todos os jogadores do Sporting, eu acho que o Matheus Nunes é o mais vendável nesta altura, e provavelmente também Porro, mas Porro tem aqui a questão das lesões, pode ser certo, uma situação que não pode ser mais complicado. Temos a situação também do Inácio, já muito observado, Pedro, e muitas sondagens já, eu acho que o Sporting vai aumentar aqui o ordenado ao Inácio em termos como prémio, porque ele tem um contrato com um jogador que é claramente titular do Sporting, patrão, como a Mariana nos chamou, quando joga com o Coates, tem que ser recompensado até para acalmá-lo e para deixar lutar mais uma época, porque obviamente o jogador merece. Precisamos dele absoluto também. E deixa-me dizer, elencando com aquilo que eu estava a falar das cláusulas e tudo, por exemplo, deixa-me dizer que no caso do Fedal, o Fedal acaba o contrato, tem mais um ano de opção, cativa-se se fizer 25 jogos, mas esses 25 jogos são, quanto a mim, e quase com 99% de certeza, os jogos só da Liga e da Champions. Portanto, no somatório dos dois jogos, das duas competições, se der os 25 é que renova automaticamente. Caso não o faça, portanto, todos os jogos que ele jogou da Taça da Liga, todos os jogos que jogou da Taça de Portugal, certo, não conta para o efeito, fica aqui a informação para quem nos está a ouvir, e porque, pá, também é bom ouvir o Centro de Sporting 160, porque temos às vezes informações destas, e eu acho que é importante, eu acho que 99% de certeza que só conta os jogos da Liga e da Liga dos Campeões, e portanto, estão aqui a perguntar se no Ezuga é muito cedo, eu acho que ainda é muito cedo para o Ezuga jogar. E portanto, eu estou a ver mais este Lamar Ajaló, por exemplo, rapidamente a ser mais trabalhado para, porque tem umas condições físicas e técnicas muito boas, o gambiano. Portanto, vejo mais, acho que passou à frente, chegou, acho que tem mais qualidade individual, depende também muito, obviamente, da parte de adaptação, da parte psicológica, da parte de como é que o jogador é, que eu não o conheço nesses termos, e portanto, vamos ver. Mas vai ser interessante, mas o Sporting obviamente vai ter que vender um jogador e vai ter que receber também do Lille esses 20 milhões, porque é uma boa quantia a entrar extra no Sporting. É dinheiro. E falando aqui em dinheiro também, já arrancámos aqui no Sporting 160 com especial eleições. As eleições do Sporting, que recordamos, são no próximo dia 5 de março, é dia de jogo nesse mesmo dia, e já arrancamos com as entrevistas. A primeira que delas... É dia de quê? É dia de quê? Não é dia de jogo. É dia... Ah, não era para... Ah, é para pôr? Eu pensava que era a deixa. Claro, isto é uma deixa fantástica. Vou aproveitar para ver se funciona. Ora, diz lá, Mariana, é que é? É dia de jogo... Funciona, afinal, não, o vídeo. Tínhamos feito isto mesmo em cima da hora, não tinha a certeza se estava bem. Pronto, afinal, passamos este. Na semana cá estou, outra vez. Bem, já me perdi. Também pode ser, é dia de Sporting 160 e para a semana também estamos cá outra vez. É dia de Sporting, para a semana estamos cá outra vez. Sim, para a semana, mas amanhã também. Aliás, também estamos cá. Mas estávamos a falar da semana passada. A semana passada entrevistámos aqui o Ricardo Oliveira, candidato da lista B, para as eleições do Sporting Clube Portugal. Em termos gerais, João, o que é que achaste da entrevista do Ricardo? Olha, em termos gerais, eu acho que existiu aqui uma... Acho que na parte onde eu intervi mais, que era o que não estava combinado entre nós, que fazemos sempre certo. Isso, na parte de futebol senti alguma má preparação para o futebol face ao programa que tinha. Ou seja, ideias muito soltas, muito gerais, onde foi possível rapidamente perceber que o programa não estava assim tão pensado quanto isso. Em termos de futebol, acho que há muitas arestas a limar ainda no programa. Podem estar pensadas, mas não estão escritas, e nós só conseguimos trabalhar sobre os programas, obviamente, não conseguimos pensar ou não conseguimos adivinhar o que as pessoas pensam. E, portanto, na parte que me competia a mim, em termos de futebol, achei que existia muitas pontas soltas, quer do scouting, quer dos modelos de jogo para todas as formações, quer mesmo na questão do organograma que eu perguntei, e depois enviaram realmente o organograma. Eu vou partilhar o organograma para... Quer a questão quando eu falei do Ruben Amorim, a dependência do treinador em relação às contratações. Portanto, há várias questões que eu fiquei com muitas dúvidas. Agora, obviamente, o Ricardo e a sua equipa têm que trabalhar nelas, melhorar o programa, explicá-las melhor e no debate estarem muito mais fortes nesse aspecto do futebol. Portanto, está aqui o organograma que nos enviaram. Tem um erro, mas entretanto já foi corrigido. Eles sim, ali é departamento médico. Departamento médico é médico. Exatamente. Pronto, não vou comentar o organograma, é a ideia deles, mas em termos de futebol eu achei que, por exemplo, havia esse desfazamento entre o programa e com aquilo que o Ricardo tentou explicar às minhas perguntas, que foram muito centradas em questões que eu achava essenciais ver esclarecidas, e nem quis ir muito a fundo, com a questão do scouting, do software, portanto... Tenho pena que o Ricardo não saiba que eu mexo com o software de scouting quase todos os dias, mas há coisas que, obviamente, o candidato vai tem que se preparar, e, portanto, no dia do debate, eu acho que é quarta-feira, eu acho que essas dúvidas e essas questões têm que estar muito na ponta da língua para serem respondidas, porque vai estar do outro lado, obviamente, o Nuno Sousa com o seu programa... também sobre o tema de futebol, mas também vai estar o Frederico Varandas, que tem um muito maior conhecimento sobre futebol, porque está lá dentro. E isso é sempre uma vantagem para quem está lá dentro. Ora, aí está. Pedro, considerações sobre a entrevista do Ricardo Oliveira ao Sporting 160? Olha, eu acho que concordo com o que o Castro estava a dizer. O objetivo das nossas entrevistas, aliás, já da última vez foi esse, e continua a ser. Nós pegamos no programa, olhamos para aquilo que nos suscita mais dúvida, ou que não está tão bem explicado, ou que nos causa ali alguma curiosidade, e tentamos colocar essas questões. Muitas vezes não temos tempo, é uma hora e meia, senão passávamos o tempo. Dava para ser só futebol, uma hora e meia. Havia muito para falar. O Castro podia ter falado muito mais de futebol, eu poderia ter ido mais para ainda nas finanças, podíamos ter ido mais nas modalidades, no marketing, no comercial. Eu acho que a única área onde ele esteve com alguma facilidade, atenção, ele da parte financeira, tecnicamente, nada a dizer, nem sou eu. Sim, sim, sim. Agora, acho é que o plano financeiro, quando é baseado num suposto empréstimo que ele tem que fazer entre 150 a 200 milhões, é quase como eu chegar agora aqui a dizer, pá, eu vou ser candidato e proponho-me a fazer um empréstimo de 150 milhões para resolver aqui tudo e aquelas coisas todas. Pá, acho que ficou assim um bocadinho, não dá assim uma boa nota quando as soluções são mais à base de financiamento, mais endividamento e de promessas que são difíceis de cumprir muitas vezes, não é? Mesmo aquela de ter dito que eu sei como é que o Ruben Amorim vai ficar no Sporting, enfim, é um bocadinho, sou um bocadinho eleitoralista, é normal, eu percebo que é preciso também dizer estas coisas, porque tem que utilizar alguns argumentos para combater uma quase certa vitória do Frederico Varandas. Agora, acho que na parte de futebol o Castro já disse tudo bem, na parte de finanças acho que foi demasiado técnica e o plano não me pareceu assim. Pá, e depois na parte digital aí houve ali algumas alterações, mas me disse coisas que nós também já tínhamos aqui falado, e acho que aí também é mais fácil, porque um ato um pouco feito, o Sporting, o digital do Sporting vive muito à custa do André Igreja, daquilo que o André Igreja vai vivendo. Se não houvesse um André Igreja, nós andávamos aqui todos a dizer, mas que raios anda a fazer por ali? Nós precisamos do André Igreja, se não houvesse, nós dizíamos que precisávamos Eu vou lançar o isco e depois tu segues. Eu vou lançar o isco que é a tua área. Por exemplo, aquela questão de ontem em Alvalade ter dito que estava a lotação esgotada e depois realmente via-se que não estava esgotada, deve-se muito às Gameboxes. Deve-se muito à falta de uma aplicação que permita trocar os lugares da Gamebox ou vendê-los. Exatamente, portanto, podes ficar aqui na deixa. Eu não digo nada porque neste momento estou metido num processo. E ao abrigo do sigilo profissional não posso dizer muito, mas dá-me tristeza de ver o estado, ainda me dá mais tristeza ver o estado em que está o Sporting na área digital, aí tenho mesmo muita pena, e com algumas coisas que entretanto esta semana soube, fico muito mesmo, e não é saber do Sporting, é saber de outros, fico ainda mais triste. Essa questão que o João levantou é muito pertinente, porque repara, o Sporting anuncia 43 mil bilhetes vendidos, porque tinha que descontar as zonas especiais por causa do cartão do adepto, que ainda não foram revogadas. Teve que descontar uma, descontar a outra, aquilo dá 2 ou 3 mil lugares, venderam-se 43 mil e não sei o que mais, não venderam os tais, e depois tens 35 mil pessoas. E é fácil de explicar. Os 10 mil que faltaram, ou 9 mil, os 9 mil que faltaram são gameboxes que já estavam vendidas, que tu não podes pôr outras pessoas no lugar, e bilhetes que ofereceste ao City, do City, e que muita gente não foi. Ou bilhetes de outras pessoas que não podem. Pá, só o simples facto, olha, repara, há uns 7 anos, ainda falei agora com ele na terça-feira, quando estávamos em Alvalade, que estive com ele, o André Nobre, que no Twitter aparece muitas vezes, o AFN, 1982, há uns 6 anos, para aí, também eu trabalhava na empresa onde ainda trabalho atualmente, que eu, entretanto, depois saí e voltei, e ele, como eu estava na área, veio-me perguntar uma questão de fazer, pá, transposição de bilhetes, pá, passar de uns para os outros, mercado secundário, isto é um negócio, cara. Pá, e realmente aquilo soava muito bem, mas não se fazia. Há um clube que já o fez e funciona muito bem, e sei que funciona muitíssimo bem, que é o caso do Benfica, e nós, falta-nos esta agilidade, e é uma pena, porque é uma agilidade que nos... E eu acho que aí, isto que estávamos a falar da entrevista do Ricardo Oliveira, acho que aí ele teve mais facilidade, porque nós todos acabamos por ter mais facilidade por outras, quanto mais não seja, por outras coisas que já vemos noutros clubes a fazer, que são feitas noutros clubes, e eu acho que aí ele acabou por passar. Agora, pareceu-me, como o João disse, acho que resume muito bem, o programa dos três, claramente, parece-me o mais fraquinho. Não vou dizer agora qual é o mais forte, se é o C ou o A, porque o C ainda não veio cá, nem o A. O Abel está a perguntar, nós já dissemos isso, Abel, na semana passada, não sei se ele nos ouviu, provavelmente pode não ter escapado dessa parte. Nós convidamos todos, e até agora aceitaram dois, e o Varandas recusou, até agora. através do departamento de comunicação. Portanto, eu parece-me que é o programa um bocadinho mais fraco do ponto de vista de escrita. Amanhã vamos entrevistar o Nuno e também depois iremos dar a nossa opinião na segunda a seguir. Daremos a opinião também sobre o Frederico Arandas, mesmo que ele não venha cá. E pá, e fazemos como quem quiser, quer dizer, o Castro não é preciso fazer, tu também não, faz quem quiser, eu faço sempre. E a irei fazer desta vez só na semana antes, talvez no programa da semana antes. E podemos fazer sobre o debate. Não tem problema nenhum dizer quem é que vou votar. Comentar o debate. Não tenho problema nenhum. E vamos. E em princípio, se calhar esta semana, no Twitter, no Spaces do Twitter, que é uma espécie de clubhouse, para quem não está por dentro, como há uma entrevista do Sporting, na Sporting TV, com os três candidatos, na quarta às 9h30 também, escolheram uma boa hora, hora fixe, 9h30, parece uma hora muito utilizada para programas, desde há 5 anos. Só deixar assim, Manuel. E como eles vão fazer esse programa tripartido, não é? De debate a três, nós estamos a pensar ao fazer com o Nuno Mourão e com o João Olivença e com quem quiser vir dar a sua opinião sobre esse debate, ou fazemos no próprio dia ou no dia a seguir, vamos ver, porque 9h30, 11, talvez podemos fazer ali das 11 à meia-noite, ou das 11 às 11h45, também pode ser interessante, que é assim mais a quente e é ali logo sobre o tema. Mas pronto, mas é isso que o João disse, acho que há ali pontos no e ele disse logo no início, vocês lembram-se que ele usou a expressão, se calhar eu não escrevemos bem aí, notou-se. Eu vou só terminar a dizer isso, eu não ponho em causa absolutamente sportinguismo nenhum, é aquilo que eu digo sempre, eu não ponho em causa o sportinguismo de ninguém, desde que também não coloquei o meu, como é óbvio, eu não sou mais sportinguista do que os outros, mas também tenho a certeza que não há ninguém mais sportinguista do que eu. Agora, a questão, pareceu-me claramente que ele tem um amor ao clube, eu acho que não é uma inconfidência se dissermos que no final, em off, quando pusemos a música da Maria José Valério, que terminou o programa, e depois em off, quando desligámos, ele até estava comovido por ter ouvido a música, porque ele não sabia, ele não conhecia o Sporting 160, o que é mal. Só isto demonstra um problema neste potencial candidato. Não conhecer o Sporting 160, acho que hoje em dia não faz assim muito sentido. Pode até nem nos ouvir e nem gostar de nós, como há muita gente que não... Mas não conhecer é que há qualquer coisa que não bate certo. Mas ele estava comovido e, portanto, eu acredito perfeitamente que seja um grande sportinguista, não ponho isso em causa. Agora, parece-me um bocadinho o programa ligeiramente mais fraco dos três até agora. Vamos ver, depois, quando for a altura de falarmos sobre tudo, falaremos mais e está tudo dito. Acho que, de resto, cumpriu, fez aquilo que prometeu, veio ao programa, falou, respondeu a tudo, da forma como entendeu responder. E acho que quem tinha dúvidas sobre... ou quem passe, nós temos comentários no YouTube, temos comentários aqui no chat, no dia a seguir, ou quem gostasse ou quem não gostasse, pá, isso é normal, gostar ou não gostar, faz parte, claro. As pessoas devem decidir agora. Claro, agora, dizer que anda à procura de fama ou não sei o que mais, esqueçam lá isso, isso é a coisa mais mesquinha que existe no Sporting, porque anda à procura de fama, não interessa, o homem candidata-se, as pessoas querem, votam, não querem, não votam nele, votam noutro, e é assim que funciona a democracia. E a vida segue. E falando em vida segue, isso corre bem. É o nosso campeonato interno. Não tem corrido bem. É o nosso campeonato interno onde existe. Mas eu fui prejudicado pela arbitragem. Aquela expulsão prejudicou-me claramente. Eu escolho sempre a opção certa, só que depois há sempre mais um que marca. Eu também, eu tinha escolhido bem, eu tinha dito resultado certo, 2-0. Ninguém mandou o Sarabia fazer aquele terceiro gol. Que raio de estupidez foi aquela de marcar aquele grande gol? Não percebo. Não compreendo. Não, é que estragou o tapinho a mim. É que estávamos os dois para ganhar. Vocês conseguirem aqui perceber, basicamente, muito rapidamente, eu, o Pedro e o João escolhemos uma odd da Betano, só a escolha dá-nos um ponto e temos que escolher uma odd acima de 2,5. Se acertarmos nessa odd, basicamente recebemos o ponto mais a pontuação da odd. Até agora temos todos um ponto em cada um dos jogos em que apostámos. 5 semanas, 5 pontos cada um. Portanto, é isto. As apostas da próxima semana. Então, no meu caso, eu vou apostar num resultado certo. E sendo que o jogo é fora, é o 0-1, 0-2 ou 0-3, com uma odd de 2,55. Pedro Varela, qual será a tua aposta? A minha aposta vai ser intervalo e final de jogo, vitória do Sporting. Portanto, vamos chegar ao intervalo a ganhar e vamos ganhar no final de jogo. E o total de golos vai ser abaixo dos 2,5. Quer dizer que vamos ganhar... Vai ser 1-0, 1-0, 2-0. e isto é uma odd 5,7. Ok. João Castro. Ah, a minha é fácil, o Sporting ganha 3-1 nos Barreiros e eu ganho uma odd de 11, não sei quantos. 1,75, é a maior odd até agora, 1,75, se o Sporting ganhar 3-1. É claro, e vai ganhar 3-1. Bem, se tu acertares, acho que garantes a liderança durante para aí umas 6 ou 7 semanas, pelo menos. Durante 6 meses, durante 6 meses. Com todas as audiências, isto vai ser assim. Olha, falando aqui no jogo do Marítimo e falando aqui da ausência que mais vai fazer sentir, João, Sarabia não vai à Madeira. Achas que Rubén Amorim, obviamente, já tem solução pensada, mas achas que é uma como é que eu ia dizer? Não é uma falha, mas é uma lacuna no jogo ofensivo do Sporting? Sarabia, a preponderância que tem vai fazer falta nos Barreiros. É um grande jogador, está a marcar golos, ainda para mais, está com o pé quente, vai fazer falta, mas é o que tem que ser. E o Sporting, acho que desde que contratou Slimani e Edwards, ficou com muitas mais opções no plantel, um plantel com maior profundidade, principalmente no meio campo para a frente. E portanto, temos que. E o Ruben Amorim tem ali várias opções. As minhas dúvidas para o Funchal passa muito pelos processos disciplinares que o Nuno Santos e o Matheus Reis levaram. Ou seja, se os processos forem decididos durante esta semana, nós podemos ter ainda um leque mais reduzido de jogadores no Funchal, não é? Se o Matheus Reis for castigado e o Nuno Santos for castigado, desde logo temos ali um problema na esquerda, se os dois forem castigados. E desde logo, se calhar, vamos ter o Vinagre, que tanto falamos aqui, a titular. Portanto, poderá também jogar Esgaio lá, eu sei. Mas, portanto, ou o próprio Nazinho. Mas, portanto, vai depender muito no decorrer desta semana, nesta questão dos processos disciplinares, dos castigados, o que é que irá acontecer. Agora, em termos da frente, preferia jogar com Sarabia do que não jogar com Sarabia. Claro. Vou relembrar que é muito difícil o Sporting na barreira, nos Barreiros. Eu vou relembrar que nos últimos 5 jogos ganhámos 1, empatámos 3 e perdemos 1 com o Marítimo lá. E portanto não está a ser fácil o Sporting ganhar lá. O ano passado ganhámos 2-0, mas depois, por exemplo, na época anterior empatámos 1-1, na outra tínhamos empatado 0-0, na outra tínhamos empatado 2-2. Não, eu estou a falar do campeonato só, já nem falo de e tínhamos perdido 1-2-1, portanto, em 5 jogos ganhámos 1, perdemos outro, empatamos 3, portanto não tem sido nada fácil das nossas deslocações ao Funchal, embora no último ano, conforme toda a gente se recorda no Funchal, e o árbitro foi o Hugo Miguel, o Pote marcou 2 golos e resolveu a questão. Pote estava de pontaria quente e meteu 2 lá dentro. É isso que eu espero que possa acontecer agora neste jogo e com este golo e voltar no regresso de Pote aos golos, pode ser que a veia goleadora venha e já não seja preciso o Pote ter 3 remates para marcar um golo ou marcar só na recarga e portanto espero que o Sporting consiga colocar o seu futebol em prática, consiga mostrar realmente toda a sua capacidade e vencer o jogo. O ano passado já jogámos lá com o Paulinho com o Nuno Santos e com o Pote, e que pode ser este se o Nuno Santos não for castigado, pode ser muito bem este trio que volta ao Funchal para tentar ganhar o jogo perante um Marítimo que, por exemplo, em casa tem tido maus resultados, é melhor fora do que em casa, mas quanto ao Sporting é uma questão agora, conforme eu disse, nos últimos 5 anos temos tido alguma dificuldade, o relvado é péssimo, o Pedro ontem até brincava a dizer que somos a equipa que está mais bem adaptada a maus relvados, porque o nosso não prima também por ser um bom relvado, temos essa vantagem, mas a verdade é que vai ser um jogo difícil, mas tem que ser um jogo para ganhar, e tem que ser para ganhar 3-1 para eu ganhar também aqui a aposta, não é? Portanto, não é brincadeira, temos que ganhar 3-1. Portanto, vamos ver, vai ser um jogo muito difícil no Funchal, no Marítimo fechado lá atrás, a tentar explorar os contra-ataques e o Sporting a tentar entrar dentro da defesa do Marítimo. Acho que, mais uma vez, o primeiro golo é fundamental e depois o Sporting ter a capacidade de rapidamente chegar ao 2-0 e descansar os adeptos e descansar a equipa. Portanto, vamos ver o que é que irá acontecer. Em relação ao Sarabia, a única coisa positiva é que Sarabia vai descansar e estará mais fresco para o jogo da taça. Ora, está. E a verdade é que o jogo da taça é logo a seguir. Pedro Varela, eu espero ter coração para aguentar o jogo da Madeira, portanto, Deus queira que eles marquem o segundo golo o mais rapidamente possível que é para a pessoa descansar e respirar um bocadinho fundo. Mas estava eu a dizer, Pedro, os jogos na Madeira são sempre complicados para o Sporting, independentemente de que fases, em que fases estejamos da equipe, ou do plantel, ou da época, ou o que seja, são sempre jogos aqui complicados. Achas que poderá ser um jogo, face a ser uma equipa tão fechada, em que Ruben Amorim possa apostar em Slimani de início? Não acredito que mexa na equipa, sinceramente. Não é a característica de Ruben Amorim. Não é o hábito e não creio que vá acontecer isso. Nós temos sempre muitas dificuldades no Marítimo e temos tido dificuldades, aliás, já tivemos a deslocação à ilha este ano pelo Nacional, pelo Santa Clara, que não correu nada bem. E nós ontem, enquanto estávamos a falar no pós-jogo, há aqui uma característica, e até também no Space falamos disso, há aqui uma característica muito interessante, interessante, é mesmo só pelo aspecto estatístico da coisa. O Marítimo, desde que virou o ano, o Marítimo ainda não ganhou nenhum jogo em casa. Nem vai ganhar. Portanto, que é uma coisa. Não há de ser agora. E fora de casa, ganhou-os todos, só perdeu no Dragão. Portanto, o Marítimo em casa. E 2-1, perdeu, e fez um bom jogo no Dragão. E 2-1, e um bom jogo. O Marítimo em casa empatou com o Bessade, exatamente. Eu até estava aqui a ver, o primeiro jogo para o campeonato é com o Bessade, depois de ter ido ganhar duas vezes fora, foi ganhar ao Portimão Nacional Braga, depois empata com o Bessade, empata com o Estoril, perde com o Famalicão, que foi esta última jornada, e fora de casa foi ganhar a Portimão, a Braga, o Porto foi o 2-1 e foi ganhar 3-0 ao Arouca. Portanto, é aqui uma coisa muito estranha, que é, se for estatisticamente, o Sporting tem tudo para ganhar, porque certo, o Marítimo não ganha a ninguém em casa. Mas estes jogos, já sabes que contra clubes grandes a coisa é sempre um bocadinho diferente. Eu acho que não as alterações, quer dizer, isto não há de ser muito mais do que aquilo que acontece. Ok, temos os castigados, sim, mas são alterações de posição, não acho que vá dar espaço ainda. Eu, por acaso, no nosso concurso que fazemos aqui do Isso Corre Bem, da Betano, eu fui procurar, sabia já o Slimani, mas não tem jogador, não tem gols. Não, às vezes tem, não, hoje não tinha jogadores nenhums, às vezes tem, outras vezes não tem. Só tem mais perto do jogo. Depende dos dias. Talvez seja mais próximo do jogo por causa dos lesionados e dos castigados. Essas coisas fazem a estatística. Pois, e nós, como fazemos muito antecipadamente, olha, e eu por acaso era, até gostava de. Que eu acho que o Slimani não vai precisar. Posso falhar isto, que me falho tanta coisa, que me falho todas as apostas da Betano desde que estamos a fazer este concurso, mas eu estou em crer que o Slimani não vai precisar de muitas oportunidades para meter a primeira lá dentro. Então, se forem para o ar, ainda não temos nenhuma, a questão é mesmo essa. Então, quando tiver uma para a cabeça, eu acho que aquilo vai dar. O Slimani ontem notou-se a vontade. Sim. Já, e o Slimani ontem já deu ali sinais daquele Slimani que nós queremos, aquele Slimani que vem atrás, que recebe a bola. O João ainda falou isso muito bem dos passes, mesmo que alguns tenham sido um bocadinho assim mais desviados, mas foram para o sítio que deviam ter ido. Já tem uma assistência. Exatamente, a mobilidade com o Paulinho também já testada, e que pode ser também ali um plano alternativo também em determinado tipo de jogos, como já tínhamos falado nisso, também já está a acontecer. Eu acho que não vai demorar muito a Slimani voltar aos golos, o que é ótimo, que seria ótimo para ele, porque dava-lhe aqui era uma injeção de confiança absolutamente fantástica. Mas olha, na verdade que eu acho que não vai responder à tua pergunta, eu acho que não vai mudar. Estão aqui a perguntar se já sabem quando é que saem os bilhetes para a bancada visitante dos Barreiros. Não sei, Mariana, tu já tens o teu e não sabes disso, pois não? Não tenho qualquer novidade sobre isso. Acho pois, que nos próximos dois dias haverá novidades. Deve haver, eu diria que o Sporting entra hoje, entra amanhã, ou depois de amanhã deve colocar isso. Exatamente. Portanto, eu acho que não vai haver assim grandes alterações ao nível na frente. Não acredito ainda no Slimani, mas estou muito confiante que o Slimani não há de demorar muito. Acho que a coisa ganhando ali ritmo também, o João ainda ontem explicou isso muito bem, a questão dos processos de equipa, quando ele tiver, e nota-se que já está a inteirar-se, e isso é um processo, da mesma forma que o Edwards. Não, ontem eu até fazia essa questão ao João, que é, no caso do Edwards, desculpe, no caso do Edwards, é completamente diferente o processo até defensivo que aquele jogador tem no Sporting, quando comparado, por exemplo, com o Vitória, onde ele, por exemplo, era muito mais, estava muito mais à solta e a preocupação defensiva era quase nula, se calhar, e portanto há aqui processos que obrigam a habituação um bocadinho diferente, no caso do Edwards, e acho que no caso do Slimani, a mesma coisa. Peço desculpa. Mas respondendo, acho que não vai fazer grandes alterações. Não estou a ver para já a tirar Paulinho, até porque Paulinho ainda ontem fez uma assistência também, está bem, e não acho que, acho que a equipa tem estado aquela, realmente aquela frente de ataque, podemos colocar em causa poder o Pote ir ao banco ou não, mas e ontem até acabou por marcar, mas acho que está a funcionar muito bem e é isso que nós pretendemos. É manter. Percebam que, não se esquecendo do que aconteceu na Santa Clara, é preciso ir com o fato macaco para este jogo no Caldeirão dos Barreiros, por causa não só da questão do relvado, mas também pela dificuldade que são sempre estes jogos, e nunca dormir à sombra da bananeira, que também é uma coisa que fica bem, bananas e madeira, não dormir à sombra da bananeira, porque contra o Santa Clara nunca esquecemos. Nós temos dois jogos completamente atípicos em que nos levaram 6 pontos. Santa Clara tivemos 2 vezes a ganhar e perdemos o jogo, e o Braga, que foi a derrota mais estúpida deste campeonato, tivemos a ganhar. No primeiro remate que eles fazem, marca o golo do empate, e a partir daí nunca mais fomos equipa nenhuma. Foi uma confusão de todo tamanho, e os gajos acabam por marcar naquele remate final. Depois falhámos 2 golos, Pedro, pelo Porto. E depois, sim, falhámos 2 golos. Na primeira parte devíamos estar a ganhar por 3-0, e portanto, são 2 jogos que nos podem custar o título, e que são 2 jogos que perdemos de uma forma muito, muito estranha, que foi um desgaste. Acho que ainda vinham ali a pensar no Natal e a coisa não correu nada bem. E a verdade é que chegámos à hora de programa, portanto vamos então aqui para as notas finais, até porque, como já dissemos, amanhã há mais Sporting 160 com entrevista ao Nuno Sousa. João Castro, comece por ti e pelas tuas notas finais. Olha, eu tenho 2 notas finais. Primeiro, a nota final, dar os parabéns a todos os sportinguistas que foram ver o voleibol feminino. Olha, eu ia pôr isso, para lá, que estou a acompanhar com uma imagem que eu tenho aqui. Então vai falando que eu tenho aqui uma imagem espetacular. Acho que foram mais de 1000 que tiveram. É isso mesmo que eu vou pôr. Eu vou pôr o posto do Rui Costa sobre isso. Mas vai, exatamente. Falar, eu acho que é fantástico. Obviamente que ter o jogo em Alvalade ajudou. Sinceros, pois muita gente saiu do estádio e foi para o voleibol, mas isso é importante. Eu acho que é importante, se possível, sempre os calendários estarem sincronizados. Isto, ou antes ou depois do jogo, leva sempre mais gente. E claro que o grande catalisador é o futebol. Havendo o jogo antes ou havendo o jogo depois, o Sporting consegue assim ter mais gente. Reparem a moldura humana que estava ali no pavilhão João Rocha, perante este jogo em que ganhámos diante do rival, e é muito bom para o voleibol feminino. Eu acho que eles merecem, o Rui Costa merece, os jogadores merecem. Portanto, a minha nota de destaque é para isto, porque é realmente uma moldura humana impressionante no pavilhão João Rocha para acompanhar o voleibol feminino, e portanto fica esse sinal positivo para os adeptos de Sporting, que muitos, em vez de ir para casa, deram um salto para apoiar as nossas jogadoras ao pavilhão. E um jogo que demorou bastante, isto passou para lá de 2 horas e meia, que deve ter demorado mais coisa para ele. Aquilo que nós sonhávamos todos, que havia antigamente na Alvalade, que era o pavilhão ali, e era o dia Sporting, isto é o dia Sporting. Neste caso, o futebol foi primeiro e o voleibol foi a seguir. Certo. Estas pessoas todas que não foram logo para casa e foram ver o voleibol, têm todo o meu apreço, portanto, é brutal. Depois, é falar do caso do Rafael Leão. Portanto, o Rafael Leão, neste caso, o Tás decidiu, e decidiu bem, na minha opinião. Não é possível de recurso aquilo. É possível, mas é só 1% de hipótese de recurso. Portanto, não há recurso nestas situações. Acho que ali está fechado. Pode fazer um recurso no outro lado, mas ali no TAS está fechado. Falta a questão também, quanto a mim, de ver o que acham os próximos passos. Obviamente que vai haver aqui tentar levar para o outro lado, para outro tribunal. Há a questão, obviamente, do Lille. Depois há uma questão que eu acho que ainda vai haver mais à frente, que é o Lille com o Rafael Leão, mas que não implica com o Sporting. Ou seja, isso é uma coisa que eles têm. O Lille tem que pagar o Sporting, e depois o Lille e o Rafael Leão, se o Lille achar que o Rafael Leão terá assinado ou não, alegadamente, alguma cláusula em que livrava o Lille da situação, é um problema jurídico entre eles, não é entre o Sporting e o Lille. Isto porque quando estas situações acontecem, o jogador rescinde desta forma e assina, os clubes são sempre solidários. Isto porque isto impede que aconteça muitas mais vezes isso, não é? Porque senão era muito fácil, meus amigos. Eu rescindo, não é? Tenho cláusula superior, rescindo, isto vai a tribunal, o tribunal decreta um valor que é mais baixo sempre que a cláusula, porque as cláusulas são sempre mais elevadas do que o cálculo efetuado pelos tribunais, e depois, portanto, o jogador ficava livre. Estamos aqui, vamos supor, agora o Matheus Nunes rescindia amanhã, vinha outro clube francês, pegava no Matheus Nunes, e à tribunal, a cláusula do Matheus Nunes, já não sei quanto é que é, acho que é 65 milhões, mas vamos imaginar que era 40 milhões, e o tribunal diz, não é nada 40 milhões, é 25, e pronto, e levava um jogador por 25. E, portanto, e por isso é que isto também é feito para que exista os clubes terem medo e porque sabem que são eles que têm que pagar e não o clube. Ou seja, o primeiro clube empregador do jogador, quando este rescinde, é responsável solidariamente pelo pagamento do valor. É assim que é. E, portanto, não há nenhum clube que possa rescindir e diz, ah, o jogador depois paga. Não. O primeiro clube em que é escrito o jogador após a rescisão, e que não há muito acordo, e portanto, a rescisão unilateral do contrato de trabalho em termos do jogador, é que tem que pagar, é solidário com esse pagamento. Portanto, e, portanto, vamos aguardar. É um valor muito importante para o Sporting, quanto a mim. Eu acho que o valor não está ainda bem definido, por causa da questão dos juros e tudo. Portanto, vai haver aqui alguma certo. Situação, ainda não está bem definido. Mas o Lille e o Rafael Leão, neste caso, vão ter que pagar ao Sporting. Portanto, para nós é uma... Não, eu ia dizer que era uma receita extra, mas se calhar a palavra não é bem usada, porque isto é uma receita que já está contemplada, acho que nas contas do Sporting, porque já sabe, sim, porque o Sporting acha que tem razão, e portanto, mas é um valor que, obviamente, é importante recebê-lo, e eu acho que é inteiramente justo, porque se há jogador que se calhar não teve nenhuma consequência em nada aconteceu em Alcochete, terá sido retalhado. Ora, está, a verdade é essa. Pedro Varela, as tuas notas finais. Olha, duas delas era a do voleibol, porque realmente fiquei impressionado porque depois sabia o jogo e depois estive a ver as imagens e realmente é fantástico a capacidade não só eclética do Sporting, mas também de acompanhamento das modalidades e ver o pavilhão com tanta gente por causa do voleibol feminino foi fantástico. O voleibol masculino também ganhou 3-0 ao Espinho e está nos quartos de final da Taça de Portugal. Depois também referir o 12º título consecutivo do lado feminino no atletismo, que venceu o Nacional de Clubes em pista coberta. Obviamente não espanta, é quase tão certo o Sporting vencer do lado feminino como o Benfica neste momento vencer do lado masculino. E parece que a coisa... Eu ainda ontem estava a pensar nisto e fiquei aqui a matutar. Isto parece quase uma coisa salomónica. Nós continuamos a ganhar o feminino e o Benfica sempre masculino. E ninguém se chateia, portanto não há grandes transferências. Porque tenho pena que do lado masculino o Sporting não consiga ir um pouco mais. Apesar de tudo, a diferença no feminino é maior, até porque o Benfica, o Sporting ficou em primeiro lugar, em segundo ficou o Jardim da Serra e o Braga em terceiro. E no masculino o Sporting ficou atrás do Benfica. Mas há aqui realmente, neste momento, uma clivagem muito bem definida. No lado feminino nós somos muitas vezes, quase sempre, os favoritos. No lado masculino são eles os favoritos. E eu gostava que o Sporting, do lado feminino, só para recordar, no lado masculino nós tivemos 101 pontos contra 74 o segundo, e do lado masculino, que era aquilo que eu estava a dizer, 90-78, ficamos a 12. Mas se olharmos para as provas do masculino, enquanto que no feminino nós só não ganhamos, deixem-me só confirmar, se não estou em erro, exatamente, triplo salto ganhamos, só não ganhamos os 3 mil metros, ficou em segundo lugar ali a Lemos, mas no masculino praticamente só conseguimos o primeiro lugar nos 60 metros barreiras, e nos 400. E eu gostava realmente que o Sporting, não sei se é, estão aqui a falar da falta de investimento, não sei se é ou não, já é assim há muito tempo, já é assim muito, estou aqui a dizer, o Pichard dá-lhe bué de pontos, não, o Pichard dá tantos pontos como qualquer, as provas valem todas as mesmas pontos, claro, isso é a mesma coisa que nós dizemos que a Patrícia Mamona dá-lhe bué de pontos, não dá, cada prova vale os mesmos números de pontos que outra qualquer, e ele só entra numa prova. A questão é, o Pichardo está para o Benfica como está a Mamona para o Sporting. São dois grandes atletas que ganham facilmente as suas provas. Agora, tenho pena que não sei se é falta de investimento, como eu dizia, não faço a mínima ideia. O que eu acho é que parece que tanto Benfica e Sporting estão para já confortáveis com isto. O que me levaria depois a uma outra questão para terminar isto, em relação aqui ao... Ganhámos também no handball, ganhámos também no futsal, ontem realmente foi um dia que ganhámos numa série, num conjunto de modalidades, mas isto para dizer que, e falamos até na entrevista com o Ricardo Oliveira, foi no final mesmo, que tenho pena que, e agora que acabaram os Jogos Olímpicos de Inverno, e esses não temos grandes hipóteses, obviamente, tivemos lá três atletas portugueses, mas estão fora de Portugal, obviamente, porque coitados não iam treinar na Serra da Estrela, porque senão não treinavam. Mas, na verdade, tenho pena que se fale pouco do gabinete olímpico, do projeto olímpico do Sporting. É uma coisa que a mim me deixa com muita pena, a questão de estarmos tão... Já houve aqui alturas em que nós, enfim, lançam-se discussões, e porque a Dária, por exemplo, ela não era atleta de Sporting, mas aquilo não é aquele modelo que queremos. Epá, ok, eu aceito que possa não ser aquele modelo, mas então qual é o modelo que nós queremos? Que e arranjem nós nunca mais... um modelo. Eu acho que é um modelo bonito, ela, mas... Não, ela é um modelo bonito. Não, bonito sou eu, ela é muito mais bonita, não. Aquilo realmente é, mas a questão é que pode não ser aquele modelo, e eu até aceito a discussão do modelo, de não serem atletas, embora este modelo vale o que vale, porque os atletas têm é que procurar condições para, se um clube lhe não tem, se há sítios melhores para eles terem melhores, têm noutros locais melhores condições, apesar de serem nossos atletas, também não fazia sentido eles estarem aqui a treinar. Exato. Mas a grande questão é, se este não é o modelo, se o modelo baseia-se na formação, se se baseia no, em atletas feitos, seja onde, sejam contratados cá em Portugal, a outras equipas, seja aquilo que for, gostava de ver um bocadinho mais explicado, ou pelo menos que este projeto, que já teve um bocadinho mais de... já foi mais falado no Sporting, porque depois as pessoas... Eu sei que, em relação às Olimpíadas, as pessoas só se lembram de 4 em 4 anos e é de pedir medalhas a toda a gente. Ei, vamos ganhar 10 medalhas, porque é que estes gajos não ganham medalhas? Que vergonha, não sei o que mais. Mas depois andam-se 4 anos a discutir e a falar muito pouco daquilo que é o gabinete. Eu até estava aqui a confirmar, mas eu acho que hoje em dia... Já acho que no site sei se ainda lá tem o projeto olímpico, tem o desporto paralímpico, mas antigamente até havia aqui uma coisa para o gabinete olímpico, nem sei se ainda há, já acho que já nem isso já tem. E fico triste, ontem quando vi essa questão do corte do Campeonato Nacional de Clubes por pista coberta, fiquei a pensar um bocadinho nessa questão, temos há pouca ligação e parece que estamos a deixar fugir, pá, e não convém esquecer da importância que o Sporting tem, que eu já uma vez dei aqui os números estatísticos, é enorme, para as conquistas que Portugal tem no seu total, no seu historial de todas as participações em Jogos Olímpicos. E sendo o Sporting um clube tão participativo a esse nível, não faz sentido nenhum deixar isso morrer ou deixar assim um bocadinho, dá a sensação de estar assim ao abandono, ou de saber muito pouco, mesmo sabendo que ainda há pouco tempo renovamos com a Mamona e continuamos a ter um conjunto de atletas, mas gostava de ouvir falar um bocadinho mais. Eu, por exemplo, era uma pergunta que não tinha dúvidas nenhumas que devia de ser discutida, por exemplo, não chegue um bocadinho, escolher ali nos três, porque é uma pergunta que faz sentido. Só para relembrar, Varela, que no antigo estádio José de Alvalade, na tribuna presencial, tínhamos os anéis olímpicos lá. Claro, tínhamos lá os anéis olímpicos. Os anéis olímpicos fazem parte, estão quase colocados dentro da nossa história enquanto clube eclético. Claro. E, portanto, deixar isso de lado é quase renegar um pouco às origens, e eu, como já falei aqui várias vezes, lendo aquelas histórias do Visconde e toda a origem do Sporting, pá, tem muito a ver com este lado de relacionamento com as modalidades e com mais do que o futebol. Pá, são valores, e além disso, valores absolutamente fundamentais. Pá, e estamos a falar, quando falamos de Jogos Olímpicos, não estamos a falar de uma competição qualquer, estamos a falar da competição onde qualquer atleta quer lá estar, onde qualquer atleta faz sonha. O que é que fazer, sonha para lá estar. E eu lembro-me, quando foi estes últimos Jogos Olímpicos em Tóquio, que acabaram por acontecer o ano passado, o Frederico Moraes, o Kikas no surf, que era uma pessoa que nem ligava muito, quando apanhou o Covid e acabou por não ir, ele faz um vídeo absolutamente quase trágico e um post dele a ficar triste por não poder claro. Participar naquilo que ia ser exatamente. Potencialmente uma prova, e depois até tivemos a Teresa Bonvalo a fazer uma boa prova, mas ficou mesmo triste, porque é verdade, é que quando se percebe é única a dimensão que aquilo tem, é inacreditável. É incrível. Ora bem, e se me permitem, ainda antes de terminar, eu própria tenho uma nota final. Ora bem, um Mundial de Futsal, duas UEFA Futsal Champions League, dois europeus de futsal, 9 campeonatos nacionais de futsal, 8 taças de Portugal de futsal, 8 super taças de futsal e 3 taças da Liga de Futsal. João Matos faz 35 anos hoje, o capitão da seleção portuguesa de futsal neste momento e o capitão do Sporting. Portanto, deixar aqui os parabéns ao João Matos para João Matos. Terminarmos o Sporting 160. Recordar ainda que João Matos também fez um programa do Sporting 160, fez parte da comemoração dos 100 programas. É aqui que ele perdeu o cabelo. É aqui que ele perdeu a aposta. Foi aqui que ele fez a aposta. Portanto, deixar os parabéns ao João Matos, que seja um ano tão bom como foi o anterior. Relativamente ao programa de hoje, obrigada a todos aqueles que nos estiveram a ver e ouvir. Obrigada, João. Obrigada, Pedro. Voltamos amanhã para a entrevista com o Nuno Sousa. Mantenham seguros. Viva o Sporting Clube Portugal. Viva o Sporting. Viva o Sporting.